ter a chave do cofre. Minha chave está com o Senhor. Meu Senhor é todo poderoso. Aleluia. Chave do cofre, minha chave está com o Senhor. Meu Senhor é todo poderoso. Aleluia. Do Senhor.